Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô, ele chegou! E aí, Mutiguinho? Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. Salve, salve, galera da Rede Social! Já estamos aqui no Mutiguinho hoje, na nossa sexta Retrô aqui no Mutiguinho. Hoje o esquenta do aniversário do meu parceiro DJ Dilson. Então vem de mais, que o maestro já tá detonando, já já de Dilson e Dilson. Fala, Rodrigo Carvalho. Tudo pra te ver eu feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver eu feliz. Chega, muda tudo. É só você dizer que Príncipe Negro ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, amigo, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, Príncipe Negro. Hoje é o aniversário da nossa grande amiga Cris. Vengo toda a sua família hoje aí, Cris. Parabéns pra você, muitos anos de vida. E o Rebelde vai detonando no retrô. Com você, bora, Cleia! Faço tudo. Pra te ver feliz com você, faço tudo. Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. E a gente já vai metendo ficha, Mutiguinho. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento. Quem sabe o coração me Príncipe Negro. Que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Negro. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Amanhã sábado, deu aniversário do DJ Dilson lá no Casota. E mais fruto sensual, Nelsinho Rodrigues, Cobra Som, Príncipe Negro Retrô. É Casota amanhã. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. Domingo nós somos da Terra Firme, lá no Badudinho, olha gente. Quem sabe o coração. Pela primeira vez lá no Badudinho, lá na DF. E o nosso retrô chega chegando, hein? Segunda-feira, Ilha Bela. De uma maneira forte. Lá vamos atravessar, hein? Meu coração. Lá na Ilha Bela, segunda. Dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não Príncipe Negro Retrô. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Três aniversariantes. Parabenizar meu grande amigo Betinho, a Nilda e também a Cris hoje. Verdade. Todo mundo no beijo, parabéns! Enfim, eu saudade. O príncipe negro retrô chegou. E o rebelde vai tocando, vem. Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Príncipe Negro. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. E na vizinha. Chega abraçado, amigo muito carinho. Meu grande amigo DJ André do Comércio, um dos divulgadores de CDs ao vivo do Retrô. Aí no Comércio, alô DJ André do Comércio. O meu grande amor, abraçando o seu parceiro, seu amigo rebelde, que foi pra bem longe. Bora, André! Hoje não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Príncipe Negro. Eu já segui o meu coração. Bora, maluquete. Tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Saudade. Tudo que a gente quis nos espera. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Bora, Naná! Também com a gente a minha loura Natália, já no segundo. Bora, Natália! Vai! Olha, eu me vejo no fundo. Será? Os teus olhos azuis. Será que é azul mesmo? Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blue. Os olhos azul. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Rebelde Saudade. Minhas bravuras, minhas desventuras cicatrizam feridas. Eu me jogo. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Abraçada com o Bidigarinho, minha igreja amiga Márcia, lá do Guamá. Xará da patroa. Alô, Márcia! Velhos tempos do Luxon. Bora! Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo. E o rebelde vai tocando já já. Chega de um dia, olhos de Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Ah não, São Pedro. Saudade quando invade o peito. Tá bom, né? Chuva fina é temporal, perdoa essa minha insensa. Tá bom de chuva. Fica comigo de vez, por favor, não vá. E aí? Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Príncipe Negro. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Alma chora, amor, doce amor. Eu já quero agradecer a todas as pessoas que compartilharam hoje a live do nosso Retrô, hoje a primeira live do Príncipe Negro, o esquenta do aniversário do DJ Dilson, para mais de 2.000 visualizações hoje na live do Maestro Rebelde, a live do Retrô. Eu fiz essa canção de amor. E na outra sexta-feira tem mais, hein, gente? E nas... Só mandar o um convite pro Rebelde, Adriano Marques. Torna meu sonho. A gente aceita você com muito carinho. Saudade quando... E você assiste a nossa live ao vivo. Chuva fina. Diretamente dos estúdios R. É isso, Rodrigo Carvalho. Essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. E aí, meu bem? Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Príncipe Negro. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Tem aniversário também aí hoje. Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o outro. Amigos, parabéns pra minha amiga Reunilda, isso? Aí da Doceria Saborosas. Deve estar gostoso aí, né? Amante, amigo. O negócio tá bom, hein? E os finais de semana. Parabéns, Genilda! Ela fica comigo. E ela casou. Ela casou porque de tudo ele tem. O que, que a maluquete tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Tenho Príncipe Negro. DJ Rebelde. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, Tacacada Diva, Vileta com Marquês e Gentil, com a Castelo. Tacacada Diva, o melhor tacacá do Brasil. Nunca teve um amor bandido aí. Quem nunca teve um amor bandido aí? Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Tão sozinho. Que amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho. Do amor. Príncipe Negro. Não foi a primeira que me deixou. Bora dançar, Boutique Comiguinho. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não, não quero seu amor bandido. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro. Amor de verdade. Amor de verdade. Às vezes o amor está bem próximo de você. Que goste de mim. E aí? E não do meu dinheiro. Que seja real. Saudade. Bora dançar, Boutique, como é que é? É o Retrô. Que apareceu, rapaz. Meu grande amigo Fábio Mesquita na área. Aí da família Mesquita, alô Fábio. Seja bem-vindo aqui no Retrô, hein? Bora, Fábio Mesquita. Dá pra doer, dá pra doer. Bora, Jaque. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Alô, Jaque Brito. Olha o nosso banho, onde é? Nosso banho é lá no Pureza. Amor na beira E esse cantor vai estar no aniversário do Rebelde, hein? Só espero te encontrar. Luiz Guilherme! De novo, pra continuar o que eu sonhei. Príncipe Negro! E hoje tem um esquenta aqui do Mundiguinho, aniversário do DJ Dilson, amanhã, sábado. A pedida que as ondas. Beleza, papai! Férias de verão, o teu corpo ao sol. Também hoje deu aniversário. Também grande amiga Nilda. Ano de cachoeira. Da Cris. E também do meu amigo Betinho. Embaixo do céu de anil. Aí, Betinho! E sobre o branco da areia macia. Muitos aniversários hoje, hein? Aquele nosso. Muito bolo, muito saladinho, muito bem. Verão. Ainda continua em meu coração. Adoro aniversário quando tem peixe frito com açaí. Tudo aquilo que. Esse é o aniversário. De amor. Com você realizei. Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô, ele chegou! Hoje é domingo, dia bom. Hoje é sexta-feira! Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, toque bom. Grande amigo lanterneiro, Ebert, lá de São Brás, com a gente. Aí, Ebert! Grande lanterneiro, com a gente, vamos lá! Eu trans a menina, trans o bom, homem bom. Eu não vou deixar nenhum salgadinho, meu rebelde. Quarto legal, muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina, trans o bom, homem bom. Toma no show, e trans um papo legal. Vai comer o bolo, que tem que bater os parabéns. Hein? Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom. Esconde o resto, esconde o resto. Bronzeou. Uma cauda de um pavão. Que verão, que verão. Eu trans a menina, trans um bom voleibol. Tomando chope, trans um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina, trans um bom voleibol. Tomando chope, trans um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu transo a menina. Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Príncipe Negro. Oh, baby, o que é que eu vou fazer? Grande amigo Glebe do Chiqueirão. Sem você. E meu amigo DJ Felipe Mix na hora, hein, Felipe? Então vem. Vem pra mim, vem. Sempre. Bonazarinha. Vem, meu bem. O homem do conselho do Telaga, a gente. Do nosso retrô. Alô, Zarinho. Você é padrão. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar agora você tem Príncipe Negro Retrô. Linda como a madrugada. E ela? Ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Saudade é Mudiguinho! Querer e viver pra te amar. Eu nasci pra te amar. Veja, amiga Vaninha, também com a gente. Pra te amar. Amiga Andréia, nossa índia paraguaia. E viver tá na área. Pra te amar. As minhas a toca da Santana no segundo. Bora um beijo. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Piso, piso. Sem rosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que. E é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer. Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Aê, Mudinho! A nossa sexta retrô, só amigo do clima. E o rebelde vai detonando. Porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. naquele lugar onde te conheci. Que não mudei. A primeira vez. Oba! A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Aí apareceu aquele fura-olho. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Aqui no Mudiguinho. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que apareceu aquele outro rapaz, porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? E a gente vai enviando uma atrás da outra no botiquim. Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Príncipe Negro. Eu acredito muito é no meu coração. E aí, mulher? Boa noite, Cinderela. Tudo bom, meu amor? Tudo certinho? DJ Rebelde. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra Fábio Mesquita também com a gente. Ele seu grande amor, hein, Fábio? Nem que o mundo tenha que saber. Aniversário da Nilda. Eu amo você. Do Betinho. Nem que o mundo eu tenha que falar, mas você. E da Cris. Todos no beijo hoje. Segunda-feira, a noite está linda, lá na Ilha Bela, pra você ficar. Alô, Togo! Curtindo comigo, em pleno luar. Já tá tudo pronto, tá, meu bem? Este amor, a rede tá pronta, a linha tá pronta. Ele faz delirar. De fica logo no Tio Pureza. Dá-me você é tudo que eu sempre quis. Um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. Casal Francisco e Dona Jô, sempre no apoio do nosso Retrô. Seu Francisco e Dona Jô também com a gente. Seus olhos brilham como a gente. Nosso casal maravilha do Retrô. Te amo, meu bem, você é a minha vida. E aí, Mutiguinho? Eu lhe peço amor pra não me deixar. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai pra cima, rebelde. Rebelde. Espere chegar um novo dia. Grande amigo Aguinaldo. A noite está linda. É nos tempos da Rio Mais FM. Programa Batidão da Maluquete. Curtindo comigo em pleno luar. Vai pra cima, esse rebelde. Rebelde. Que me faz delirar. Pra mim você é tudo o que eu sempre quis. Um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. Seu beijo doce tem um sabor de mel. Grande amigo Marivaldo. Meu bem, você é a minha. Cadê o camarão, hein, Marivaldo? Eu lhe peço amor pra não me deixar. Te amo, meu bem, você é a minha vida. Eu lhe peço amor pra não me deixar. Para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo. Bora, Gleme do Siqueirão! Mas você também podia marcar Siqueirão outra hora pra poder se enterrar. Falando em Siqueirão, gente, mas você também podia marcar. Tá chegando aí o aniversário do Palácio Grande Gondro. Data pra poder se enterrar. De um lado o Siqueirão e do outro tem o Príncipe Negro Retrô. Tudo isso no aniversário do Palácio. Dia 6 de abril, sábado. Aniversário do Palácio. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mete ficha, meu maestro. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade. E aí? Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora pra poder se enterrar. E a vida? E a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Olha o anjo bom! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Carinho, as meninas que estavam lá no Calamazu com a gente, a última vez que a gente fomos tocar lá, a amiga Flávia, também com a gente, a Ilane. Aí, Flávia! Hoje estão com a gente aqui do Boutique, obrigado! Alô, Gleiazinha! Anjo bom que apareceu na minha vida. E o anjo bom. Anjo bom que me mostrou uma saída. Príncipe Negro. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me... Já já dedinho, Cid Elson. E o convidado especial. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre. Saudade, paixão, saudade. Desejo, loucura, heterogênea mistura. Mistura que deu certo. Retrô e a gente, hein? Dizer porque te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Que é. A gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Príncipe Negro, dizer Negro, porque Negro, te Negro. Quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de meu verdadeira lenda viva das aparelhagens.